2043 na escuta para cópia? Afirma na escuta, 2043. 2043 autorizado para Serra Bravo Golfo Romeo, via Prazulano 0, Detango Bravo Eco, nível de voo 360, Pistanhoso no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Mótiva, controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5162, gol 2043. Sim, está autorizado Guarulhos, Alfa Zulu 1-0, Tango Bravo Eco, nível 360, decolando da pista 1-0 com curva direita na saída da El, transição ótima. O controle de saída em 1-9-35, transponder aciona 5-1-62, gol 2043. Protegimento correto, gol 2043, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Assim que pronto, chamarei gol 2043. Saída da El, transição Motiva, controle 1-9-35, transponder 5-1-54, azul 9-5-4-2. Exato Guarulhos, microfone de voo, 30-0, decolando 1-0, com a primeira curva direita. Saída da El, transição Motiva, 19-35, controle 5-1-54-2. Aí tem a mapa do texto. Protegimento correto 9-5-4-2, por gentileza, só confirme seu local de estacionamento. Informação em curso, Oscar, o senhor está pronto para a cópia? 2526, Oscar, pronto para a cópia. 2526, autorizado para Serra Bravo, Bravo Romeu, Viatra Zulu no 7, nível de voo 360. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída Arbor. Após Arbor, voa direto, posição Elefa. Controle 1-9-35. Transponder 5160, Força Aérea 2526. Visual, check train, Brasília 10, 20 de 30 graus com 6:29. Vai reportar baixado, 3-8-5-8, obrigado por isso. 28, good evening. Confirm, you're in the military apron? Positive information, come first. Just 1 minute for your copy, Mike Alpha, Foxtrot 128. Aprovado 9542, chame a Petro Taxi. 9542, aprovado na Petro Taxi. Decolagem 2526 no Pátio Militar, chame torre na frequência 118 decimal 95 2526. Guarani 14, vento de 120 graus com 89, tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10. Checará trem em breve, hoje na minha 13 no carro. Mike Alpha Foxtrot 128, are you ready to copy? Alpha Fox 128, clear to Mike Papa Tango Oscar via Upper Zulu Niner until Mike November Sierra, then Upper Alpha 323. Until Pumba, Papa Uniform November Bravo Alpha, then direct to Isoko position. India Sierra Oscar Kilo Oscar position, then Isoko 1. Level 400, left takeoff runway 10, left turn on Momo departure, Mike Oscar departure, and Nitsa transition. November India Delta Sierra Alpha position. Frequency of the departure 119.35, squawk 5167, Mike Alpha Foxtrot 128, read back. Mike of Fox 128. Call me ready for startup. Você pode me ingressar direto? Ingresso, portão 23858. Ingresso direto, portão 23858. Gol 2043 na posição 8, solicita autorização de posicionamento. Posição 8 livre, chame táxi, gol 2043. Livre no 8, chame táxi, gol 2043. Passador vazou 9548 a ponto para o táxi, com 4:28 até na Ribeirão Preto, 03 a bordo. Taxi Ribeirão Preto, 4:28, por gentileza, 03 a bordo, é isso? Aqui, 03. 039542, táxi aprovado, pátio 3, observando o aeroporto até ingressando no portão 2, após ingresso pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 4 agora, no ponto de espera quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95, azul 9542, tem um bom voo. Índia para o Zé, engrossa para o Zé, e a Índia aguarda para o Zé, o azul 3, 5542. Reporte para ingressão 1-0, postária 2526. 26 vai reportar para ingressão 1-0, 2526. Oxalana 310, no solo 51, livre direita 1-219. 319, graças. Solo, salva tua, boa noite, Oxalana. 310, livrando na porta. 310, boa noite, autorizado Alfa, chame para ingresso para que seja Juliette. Estava 542 ali na cola, piscando 0, já entrou 2-0 graus com 7-9. Decolou 53, contra 119,35. Galeão, por gentileza, poderia confirmar seu B183? Afirma, 183. 183, copiado. O gol 2043, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 4 agora. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95, por 2043, tenha um bom voo. Obrigado, autorizado Paz, Índia, ponte espera da 1 no 0, 18, 95, ou 1 no 0, 43, com 1014, altinho. Puxa, número 3, 1 no 0, dará passagem ao 37 da Gol em direção ao ponto de espera, após ingresso na Juliette para o portão 01, 63, 1 no 0. Após passagem do 37 da Gol, ingresso na Juliette do 01, 63, 1 no 0. Quando pronto, tem nível de decolagem da 1-0, janto 1-2-0 graus com 7-9, altímetro 1014. Boa de decolagem, 3-14-3-6-6-6-6. Boa noite, é o Gol 2043, ingressando de Índia para o Montebello da Alma 0, claro. 2043 é Lima Antena, Zé. A Lima Antena, manda 0, Gol 2043. Alpha Foxtrot 128 is over the ground. Decolou 57, 119-35, controle da luz. Autorizada a decolagem da 10, Gol 2043. Pagado, não tem nem que já era. Gente, eu vou entrar agora em contato com a Encarja. Obrigado. Gol 2043, boa noite. 096, check 30, em contato visual, tem livre pouso na 10, vento no 20 graus com 89, altímetro 1014. 7, controle, vai passar nota baixada para lado com 1014, igual a 096. No solo 13, livre direita, 121, décima lave. Vamos livrar 2 a mais, igual 9 a 1 a 6. Osborne, 096. Boa noite, Chinesa 300, Papa, para autorização, recife. 00, boa noite, Papa, confere, Recife, tem 350, já aprovado, pronto, cópia. Pronto, cópia. Boa, Chinesa 300, autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 350, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 199, decimal 35, transponder 5404, Oceanema 310. Autorizado Recife, via Tazulu na sétima, 1650, decolda 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju, Polo 19, sobre controle de saída 5404, o nosso transponder, Oceanema 310. 5404, cotejamento correto, chamamento 310, portão 1, chame pronto para o pushback, chamamento. Para a próxima, graças. Boa noite, papai, confere, Galeão, eu tenho aprovado o nível de voo 360. Sua está pronto para cópia? Pronto para cópia. Voo 963, autorizado para Sierra Bravo Golfo Lima, via rota apresentada na plana de voo. Nível de voo 360, pista em 100. Primeira curva à direita, saída da El. Após da El, voa Leda. Após Leda, voa direto, posição Irumi. Controle 119, decimal 35. Transponder 5402, voo 1973. Correto, cotejamento, o voo no 973, portão 4, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Obrigado, semana próxima. 8 for taxi. Roger, confirm your apron, sir. You're in the military apron, right? Taxi until taxiway hotel. At taxiway hotel, contact tower frequency 118.905, Mike Alpha Fox 128, have a good flight. QNH now 1014. Abram 6 to enter runway 1028, call tower 118.905, Mike Alpha Fox 128, QNH 1014. I got the Fox 128, maintain position and wait. Oi, Salvador, Tavares 662, ILS, pista 10, boa noite. Boa noite, 362, estou em contato visual, cheque trem, livre pouso na 10. Zanto, 120 graus com 10 nós. Livre pouso, pista 10, com 3662. Chame táxi 6310. Alívio 6310. Alô, Alto Centro, seu número 2 no setor, aguarde aproximadamente 5 minutos, sono 963. Mike Alpha Fox 128, line up and wait, 1-8-1-0. Dois nos salas, dois naves, livre direita, uma pelo Juno e sinal 9. 6-1-9, obrigado, 3662. Boa noite, sou 3 Alfa, chama para o ingresso Taxi Juliette. Serviço Taxi Alfa, fora ingresso Juliette, com 3662. Copiado 6310, táxi aprovado à direita, deu ponto de espera para o sino 0, ajuste no 014, confirme alternativa e autonomia. Natal, 3 horas e 30. Copiado Natal 3:30, no ponto de espera, quando pronto, chame torre em 18 decimal 95, o chinema é 310. À direita, ponto de espera 018, 9, 5, 0, 1, 2. Afirma o 963, chame táxi. Vamos lá, 2, mantenha a posição antes da Juliette, observando o gol agora iniciando o pushback no pátio principal. Após o início do táxi do mesmo, do seu ingresso na Juliette, para o portão 03, na 3662. Fecho, após a manobra do terminal da Gol para o táxi, cheguei para o 03, está livre, então 3662. Mike Alpha Fox, 128, at 33, then contact to approach 119.35. 119.35, Mike Alpha Fox, 128, good night. Para o táxi, 163, agora 3 horas e 40 minutos de autonomia, Fernando Campinas. 163, 13 e 40, Campinas copiado, 963, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera da pistão no 0, ajuste no 0, no 4, no ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1, no 8, decimal 95, 963, tem um bom voo. Nessa frente, direita, ponto de espera, chamarão 895, 975.